tu disseste: o meu pai não vai deixar. Chega pela noite e algum ano como eu vivi

as docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoas, conheces, se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao pela proa. Quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, conheces bem, se algum barco te abalroa, voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Terlim, terlim. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Encontrei-te na rua, nem me deste atenção. Eu não sei qual é a tua, coração de papel. Se essa rua fosse minha, eu mandava só para o meu amor passar. Primeira aparição, tua aparência deu boa impressão, mas a experiência que a aparência ilusão, tua presença foi intensa e a minha intenção era ensinar-te a não ser tão sensível ao mencionares a mão que te acarinha, o teu barão, eu tenho a minha também, mas não resiste à tentação se não disseres a ninguém, isto é apenas atração, convinha sublinhar bem antes de ultrapassar a linha que nos tem como amantes, ok? Vieram noites de prazer e nunca foi preciso uma cama, grande, robusta, beleza que custa a querer dama, que assusta até chama, o sentimento de alguém de quem sem querer se ama, mas eu já tenho a proteção, nem vou matar a relação que existe há bué de anos, eu já tenho planos, enquanto a dela é triste, ficamos tetris, sempre à procura de um encaixe, é quando eu acho, só te amo da cintura para baixo, não leves a mal, nada é pessoal, sempre fui sexo, mas os dias sem latex tornaram tudo complexo, vens bater-me à porta, pranha, nunca quis um compromisso, dá-me à porta, eu competiço, e se eu falo, eu concretizo, por isso não me venhas com uma coisa dessas, até parece que algum dia eu te fiz promessas, foi um erro logo à partida, então não fiques ofendida se eu disser que não há nada em comum e queres uma vida? Tento resistir a esta tentação, por mais que eu queira tanto dizer que não, tentando não pode haver uma relação, não passa mais do que uma forte atração. Meu Deus, como pode ser tão bom esse mal que tu me fazes, que me obriga a ir a jogo sem figuras nem ases, sabendo que não vou ganhar como nunca ganhei, sabendo que não consigo parar como nunca parei. Como podem magras mãos ficar tão grandes assim, que as sem desgravatar cabem dentro de mim? Só pode ser verdade o que me conta a poesia, eu gosto de te gostar e sinto a tua falta todo dia. O que posso fazer se me fazes tão bem mal, desafiando as leis da gravidade da minha moral? O prazer da tua carne tornou-se essencial para a minha sanidade física e mental, fatal, fatalmente. O coração sente e a minha boca mente em ritmo displicente. Escrevo para ti em papel de carta, tinta preta, com a cor dos teus cabelos envoltos em tons violeta. Palavras que nunca direi à tua frente. Aprendi a ser humano, haveria eu de ser diferente? Eu só amo e não reclamo. Um prémio sem cautela, fechado numa cela, sem chave nem janela. A coisa mais bonita deste planeta, beleza rara no meio de uma sarjeta. Amor impossível como o Romeu e Julieta, ao menos sonho contigo e podes crer, já não é cheta. Amor, não dá, não dá, não dá. Eu sei, tu sabes que não podemos ficar juntos, não passa de uma atração, tentemos não ir mais fundo. Nós sabemos que não dá para ter novo uma relação, temos que nos afastar, esquecer esta paixão. Thank you.